Vamos lá, vamos começar. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão Salvani, líder em treinamento, fazer essa oração. Hoje nós vamos falar sobre a arte de liderar. Nós vamos fazer aqui uma série de estudos falando sobre a arte da liderança, tá bom? Pode orar aqui. Santo eterno Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pelo dia de hoje, Pai. Graças te damos, ó Pai, por mais um momento poder ouvir e aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus, sobre a arte de liderar, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar abrindo nossos corações para receber do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar, ó Pai, recebendo, Pai, do nosso coração, Pai, este momento que estamos ofertando ao Senhor, e que o Senhor possa estar nos visitando neste momento. Que o Senhor possa estar apressando também os passos, meu Pai, daqueles que hoje chegar. Que o Senhor possa, Pai, estar visitando a cada um de nós. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão vendo aqui Thomas Edison, né? Quem foi Thomas Edison, Alexandre? Um cientista? Ele foi um cientista. Ok. Você tem ideia, assim, do que ele fez na área da ciência? Você lembra? Mas eu só acho que ele fez... Acho que foi a lâmpada ou o telefone? Também eu acho sei. Que foi a lâmpada. A lâmpada? Você concorda com ele? Não sei. Não foi o cara que fez a escritura, não? O Thomas Edison fez as escrituras? Tá. E você, Talvani? Não sabe? Você sabe, Jéssica, quem foi Thomas Edison? Sabe, irmã? A lâmpada. A lâmpada? Não. Não é a lâmpada. Rapaz, vou falar uma das coisas. Ele que descobriu a energia, a corrente contínua. Certo. Correto. Sim. O Alexandre viu também no Mega Curioso que, além de cientista, ele também estudava a palavra. Ele era estudioso da palavra. Ah, tá vendo? Então vamos lá. Um menino parcialmente surdo retornou um dia da escola trazendo uma nota dos diretores, e essa nota sugeria aos pais que retirassem esse menino dali do colégio, claro, né? Por quê? Porque ele era um garoto confuso da cabeça, que não conseguia aprender. Ok? A mãe de Thomas Edison, né? Ela era uma ex-professora, então ela propôs-se a ensinar o filho em casa. Ela disse o seguinte: meu filho não é confuso nem incapaz de aprender, ok? Ele estudou, trabalhou com afinco no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, aí ó. Tá vendo, pastor Neto? Diversos dispositivos, como o telefone, por exemplo, e patenteou mais de 1000 invenções suas, entre as quais a lâmpada e o fonógrafo. Ok? A lâmpada e o fonógrafo. Vamos prosseguir aqui. Em 1878, com a minha idade, claro, né? 31 anos, ele propôs-se a si mesmo o desafio de obter luz a partir de energia elétrica. Aí entra aquilo que o pastor Nézio estava falando, né? Que ele descobriu a energia contínua, não é isso? E outros pesquisadores já haviam tentado construir lâmpadas elétricas. Foram necessários enormes investimentos e milhares de tentativas até descobrir o filamento ideal. Mas houve algo de diferente aqui em Thomas Edison. O que foi diferente em Thomas Edison e todos aqueles outros que tentaram também descobrir? A perseverança, né? A perseverança daquela mulher e daquele menino, né? Tá vendo aqui, não só de Thomas Edison, mas também da sua mãe, mudaram os nossos hábitos e influenciaram o mundo de forma profunda e permanente, ok? Aqui uma lampadazinha. Quando Thomas Edison morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciavam, desligando as luzes de todo o país por um minuto, ok? Eu quero aqui abrir uma oportunidade para a gente compartilhar um pouco, né? A gente fala um pouco de Thomas Edison agora, já no início dessa liderança poderosa, nessa série de estudos. E o que a gente pode compartilhar, acerca disso que a gente falou hoje. Né? A gente pode falar de perseverança, de que mais a gente pode falar além de perseverança aqui, puxando uma história de Thomas Edison. Por exemplo, reconhecimento, houve reconhecimento de uma nação inteira. Você entende? Mas o que que a gente pode... O apoio da mãe foi importante, né? Ela não se deixou levar por aquilo que o professor falou, né? Então, muitas das vezes, a gente se deixa levar pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam, pelo que os outros comentam, ok? Então, a gente precisa, às vezes, fazer aquele ouvido, né, de mercador, ok? A gente precisa, muitas das vezes, ter o ouvido de mercador. Conta-se uma história, né, de um sapo que ele tentou fazer uma escalada. Esse sapo, ele fez uma escalada no mundo dos bichos. Enquanto o sapo, ele tentava escalar, ele ia escalando, os outros bichos da floresta diziam para o sapo que ele não ia conseguir. Né? Eles iam dizendo, você não vai conseguir, seu sapo, porque já tentaram fazer essa proeza aí e não conseguiram. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E o sapo não era nem aí com ele, foi subindo, subindo, subindo. E quando se deu por conta, o sapo estava lá no topo. E aí descobriu-se que, né, alguém chega até o sapo e fala, sapo, tanto que a gente te alertando, te avisando, e você conseguiu essa proeza e tal. E eles descobriram que o sapo, ele era surdo. Por isso ele conseguiu alcançar o topo, né, daquela colina. Então, muitas das vezes, nós, na nossa liderança, a gente precisa ter esse ouvido de mercador também para aquilo que as pessoas falam de nós, né? Porque hoje existem muitos que dizem que a gente não vai conseguir, existem muitos que até falam que isso é um fogo de palha, é algo de momento, logo vai parar, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar continuidade ao trabalho que a gente tem feito e que a gente está fazendo sem ouvir as pessoas, ok? Vamos agora à aula mesmo. Deixa eu abrir aqui. Eu estou gravando, irmãos, tudo o que a gente tá fazendo aqui, porque a Kelly, ela não pôde estar aqui conosco, ok? Então, eu vou estar gravando para estar passando para ela. Ok? A arte de liderar. Um líder é alguém que inspira as pessoas. Olha o que, que o texto de Atos 20, do verso 33 ao 37, nos diz. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Quais são as palavras do próprio Senhor Jesus? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto em todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava. Isso está lá em Atos 20, né, como eu falei, 33 a 37. Muitos dizem que Atos dos Apóstolos, né, não se sabe quem escreveu Atos dos Apóstolos, mas existem alguns teólogos que eles dizem, assim, com veemência, que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o apóstolo Lucas, né? Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas, ele não foi um apóstolo que ele andou com Jesus, ele não caminhou, ele não é um dos 12, mas ele tem um encontro com Cristo através da vida de Paulo, né, que é o apóstolo do caminho de Damasco e também não andou com Jesus, né. Lucas, sendo médico, certa feita ele foi chamado para cuidar de Paulo, que estava muito ferido, e quando ele chega lá para ter esse cuidado de Paulo, Paulo prega o evangelho a Lucas, Lucas se converte e, a partir daí então, ele se torna um seguidor de Jesus, um discípulo, e logo após a frente ele vai se tornar um apóstolo. Ele é um médico, ele é um doutor. Então existe, assim, no seu escrito algo muito comum, né? Algo muito peculiar. Então esse peculiar ele leva a crer que Atos dos Apóstolos foi escrito por ele. Alguns estudiosos afirmam isso com veemência por causa da maneira com que foi escrito Atos dos Apóstolos, né? Eles fazem uma comparação com o Evangelho de São Lucas, né, que foi escrito por ele, e aí eles chegam a essa conclusão. Aqui ele está falando sobre sobre o apóstolo, a qual, né, foi o discipulador dele. Ele está dizendo que Paulo, ele aqui está falando que não cobiçava prata, que não cobiçava ouro, nem veste. E ele diz da disposição que ele tinha, Paulo, né, de trabalhar. Né? Nós sabemos que Paulo, ele fazia tendas, ele era um construtor de tendas. Paulo, ele fazia a obra de Deus, mas ele sustentava essa obra missionária. Não é? Ele trabalhava para poder sustentar esse trabalho. E ele se coloca aqui como um exemplo daquele que trabalhava, não é, não somente em prol da obra, mas também para socorrer aqueles que necessitavam. E ele usa, por exemplo, aqui a palavra do próprio Senhor Jesus, né, que uma certa feita, quando Jesus ele vai orar, antes de ele dobrar o seu joelho para orar, o Senhor ele diz que bem-aventurado é dar, é dar do que receber. Ele chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. E ditas essas coisas, ajoelhando-se, orou todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando. Aqui abraçaram Paulo, né, depois de Paulo orar, e o beijaram, ok? Segundo aspecto aqui de um líder, que um líder deve ter. Um líder amado sempre tempera a verdade com graça. Olha o que João 1,14 nos diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa questão desse tempero aqui, isso é muito importante, né, irmão? Esse temperar da palavra, né? Você balancear. Você não ser demasiadamente muito severo e nem também muito frouxo, afrouxar muito. Você tem que ter uma balança. O líder, ele é temperado na graça. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem esse evangelho da graça, a gente recebe essa revelação da graça, a gente passa a compreender o outro melhor. A gente passa a entender o outro melhor, você entende? Eu costumo dizer que aquele espírito de apontamento, de acusação, isso cai por terra. Né? Eu estava agora ouvindo um podcast em casa, eu gosto muito de ouvir isso, e eles estavam falando sobre alguns tipos de hinos que são cantados na igreja, né? Alguns tipos de corinhos de fogo. Né? Eu até estava ouvindo, falei, daqui a pouco, né, eles vão falar aí do meu corinho, que eles sempre gostam de falar, eu tenho um corinho aí que é sucesso para eles zoarem. Então, eles estavam falando de um outro cantor, e no corinho desse cantor ele dizia assim, que macumba não mata crente. Né? E aí na música, ele cantando dizia o seguinte, a macumba que tu fez para mim vai voltar para você. Mais ou menos assim que o cara cantava, entendeu? E aí ele pegava aquilo e falava, como é que é isso? Você desejar que o mal que foi lançado sobre a tua vida volte sobre a vida da pessoa. E é isso mesmo que o cara está cantando. O que, que falta? Falta graça. Você entende? Então, quando há falta de graça, de revelação de graça em nós, a gente somos sucinto a cometer esses erros, né? Essas agafes. Então, quando não se tem graça, você acaba dizendo o seguinte, que o Senhor te dê em dobro, quantos já ouviram isso aí, né? Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me desejar. Então, no Evangelho não existe isso, né? Se pagar com a mesma moeda. Jesus, ele disse o seguinte, se te baterem na face direita, dá também a esquerda. Então é mais ou menos isso aí que a graça ela nos ensina. Então isso é o temperar da graça. O que é o temperar da graça? Temperar da graça, o líder, né? O líder que ele é amado, ele sempre tem esse tempero, por quê? Porque ele se coloca no lugar da pessoa. Como é que eu estaria me sentindo no lugar dessa pessoa? Né? O que é que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo se eu estivesse enfrentando isso que essa pessoa está enfrentando? Você entende? A gente passa a ter esse foco e se colocar no lugar do outro. Entende? Isso é o temperar da graça. Você entende? É o temperar da graça. O legalista, geralmente, ele não é assim. Né? O texto nos mostra um fariseu e um publicano diante do altar do Senhor, não é? O Novo Testamento fala. E aí, o fariseu, ele, o legalista, batia no peito e se julgava melhor do que o outro. Não é? Ele dizia, ó, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu jejuo. Não é? E o publicano, olhando para o céu, não se achando digno, e Jesus disse o seguinte, Jesus disse que aquele volta justificado. Quem? O fariseu, o religioso? Não. Quem volta justificado é o publicano, o pecador. Você entende? Isso é olhar com graça. Muita gente vai ficar surpresa naquele grande dia, entende? Né? Muita gente vai ficar surpresa. Pessoas propriamente, né, da própria família serão salvas, e esse, de repente, que é muito religioso e que julga, aponta, critica, ele não vai ser aprovado por Deus para o reino. E eu tenho uma amiga, que a gente é uma irmã. E toda vez que eu falo com ela, ela arruma um jeito de brigar comigo. Aí eu acabo saindo da graça, vou lá, xingo ela, faço... Ainda bem que você sabe que você sai da graça, né? A gente, inclusive, usa esse termo, né? Saio da graça, tá vendo? Não pode sair da graça. Aí depois passa o tempinho, eu vou lá e peço perdão a ela, fica tudo bem. Só que ela volta sempre a fazer a mesma coisa. Para parar com isso, eu peço perdão a ela e paro de falar com ela. Isso está errado? Tá. Com certeza, absoluta. Com certeza, você não pode parar de falar, você tem que continuar falando. Mas de quê? De Cristo. Você vai falar do amor de Deus para ela, você vai falar do Evangelho, você vai mandar lá uma palavra. Entende? Mesmo assim, deixa ela te xingando e você não vai sair da graça, você vai viver na graça do Senhor. Porque é uma alma muito preciosa, entende? E às vezes o ficar sem falar é algo prejudicial, você entende? Não é? A carne, ela puxa para isso realmente. A carne, ela tem essa tendência, né? A coisa do pecado que habita em nós. Só que quando nós compactuamos com a carne ou com o pecado, nos afastamos daquilo que Deus quer para nós. Você entende? Toda vez que a gente tem a tendência de se declinar mais para a carne ou para o pecado, a gente acaba se afastando daquela direção que Deus tem para nós. Então, o que, que a gente precisa fazer? Se colocar no lugar dessa pessoa. Você entende? Que apesar de estar errado, porque às vezes você até para de falar assim por um meio de vingança, né? Não é uma vingança? É uma vingança. Vou parar de falar com ela, ela vai aprender isso. Vou parar de falar com ele, ele vai aprender isso. Não é verdade? Porque você sabe que você vai afetar aquela pessoa de alguma maneira. Então o negócio é o seguinte, você gostaria de ser afetado dessa forma? Entendeu? Não gostaria, né? Você gostaria, de repente, de ser decepcionado por alguém? Então, essa é a graça, você entendeu? Pode falar, pastor. Mas é um teste que Jesus está fazendo com ela. Pela prova. Está repetindo, então ela tem que passar por essa prova. Isso aí, tá vendo? Jesus coloca um pedregulho, né? Para ver se a gente vai chutar, tropeçar e xingar. Então, talvez seja esse caso, que por isso é essa repetição. Por isso, esse empatado. 70 vezes 7, né? É. Não é isso para ela? Passagem. Não é, supervisora? 70 vezes 7. Terceiro ponto aqui. Um bom líder sempre leva as pessoas a algum lugar, né? Principalmente na pizzaria e paga a conta. Principalmente. O bom líder, né? Marcos 1:7. Viu? Geralmente é o líder em treinamento que paga. É porque quem chega assim não senta logo na janela, fica no corredor um tempo, né? Então vamos lá, Marcos 1:17. Vamos ver se Jesus ele tinha um foco, um alvo. Ah, será que Jesus sabia para onde estava levando? Estava, com certeza, ele tinha certeza. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Havia um fim? Havia um fim, né? Havia um fim. Jesus, ele fala, eu sei para onde eu estou levando vocês, você entende? Vem, me acompanha, que eu sei aonde eu quero conduzir cada um de vocês. Será que uma pessoa, quando ela chega aqui, recém convertida, antes dos 7 passos, a gente já sabe o que a gente vai fazer com ela, sim ou não? A gente já sabe ou não? Não sabe o que vai fazer? O que eu faço agora, Jesus? Aceitou Jesus, hã? Então, vai fazer o caminho do vencedor para se tornar um líder. Não é isso que Jesus está dizendo? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, Jesus tinha, entendeu? Uma direção. Havia um alvo, entende? Essa flecha, ela não está sendo disparada. A gente estava conversando aqui, não sei se foi no discipulado de quarta-feira, no discipulado nível 1. Acho que foi no discipulado nível 1, né? Né, Léo? Que a gente estava falando que hoje nas religiões, muitos chegam ali, né, dentro da religião, e nem o camarada que está ali na frente sabe o que vai fazer com aquela pessoa, e nem aquela pessoa tem noção, tem ideia do que ela precisa fazer. Quer dizer, não há um fim, não há uma direção. Entende? E aí o que acontece? Ah, o que eu faço com essa pessoa? Ah, botar no ministério de louvor? Não dá, porque o ministério de louvor já está completo. Ah, peraí, eu vou tentar fazer o seguinte, e aqui também para a portaria eu não posso, porque eu já tenho o porteiro. Ah, peraí, para lavar os banheiros já tem já o irmão que vai... Tenta entender o sentido da coisa? E aí fica, o que eu faço? Né? O que eu faço com essa pessoa? Eu não tenho, né, aqui... Aonde eu vou levar essa pessoa? Qual o lugar que eu tenho que levar ela? Qual o direcionamento? E fica assim meio que perdido. E aí eu falava na quarta-feira o seguinte, é por isso que muitos deles vivem assim. Igreja para casa, casa para igreja. Igreja para casa, casa para igreja. Por quê? Porque quando eles já chegaram muito novo, não se tinha um lugar, né? Não se tinha um lugar. Ou não se dizia assim, ó, você precisa chegar ali, você entendeu? Então há essa dificuldade. Mas ali o estudo ele diz para nós o seguinte, que o bom líder ele sempre vai ter um lugar para essa pessoa, você entendeu? Sempre vai ter. A pessoa chegou lá na tua célula nova, você já tem planos com essa pessoa. Você já tem projeto. Daqui a 6 meses eu vou multiplicar e tal, a anfitriã vai ser a irmã tal, e esse irmão aqui vai ser o líder que vai estar lá dirigindo, você está entendendo? Sabe o que está fazendo, né? Você não está com um grupo de pessoas ali dentro da sua célula, e você, o que eu vou fazer com o Talvani, né? Ah, o que eu vou fazer com a irmã Jéssica? O que eu vou fazer com o Renato aqui nesse grupo? Então você tem que ter já assim, um lugar, algum lugar para levar. E o ideal é a gente seguir aquilo que Jesus ele nos deixa por exemplo. Né? Jesus ele disse que faria aqueles homens pescadores de homens, ok? Eles eram pescadores de peixe e se tornariam ali grandes pescadores de homens. Se tornaram, sim ou não? Se tornaram, né? Grandes pescadores de homens. Outra coisa aqui, irmão, que é interessante, ó. Esse quarto ponto aqui, da arte de liderar. Que apenas pessoas corajosas podem se tornar líder. Alguém gostaria de arriscar aqui o porquê só pessoas corajosas podem ser líder? Por que, que uma pessoa que não é corajosa, ela não pode liderar? Quem tem um exemplo prático? Uma pessoa, isso estou entendendo, o ponto é o seguinte, a pessoa que não é corajosa, né, que ela não tem coragem, ela não delega, é isso que você está falando? Ela não vai delegar, eu conheço pessoas assim, né? Eu tenho amigos meus hoje que eles não avançam no ministério deles, por quê? Porque eles têm medo de delegar o outro. Como o senhor falou, não dá certo para ele, ele não vai ter medo de romper barreiras, né? Para ser líder, você tem que romper barreiras. Né? Então, às vezes a pessoa é muito tímida para chegar perto, ou a pessoa tem uma dificuldade, ou tem outra dificuldade. Se você for mais tímido que ela, tu não vai romper a barreira. Romper a barreira que você fala assim, correr riscos, né? É. Você, assim, ter a disposição de correr o risco. E de repente aquilo que você está fazendo não dá certo. Apesar que a gente vai com uma fé que vai dar certo e a coisa acontece, né? Olha o que diz o texto. Ser forte e corajoso. Isso aqui é Josué, tá, irmãos? Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Isso aqui é uma palavra que foi direcionada a um jovem chamado Josué. Josué agora, ele assumiu o comando, não é? E não é qualquer comando, são 2 milhões de hebreus. Você entende? Então ele vai assumir essa responsabilidade que o velho Moisés, né, ele conduziu esse povo durante 40 anos no deserto. Mas agora chegou a vez de Josué. E Deus fala assim para Josué, não tenha medo. Né? Às vezes a pessoa ela se acovarda, ela tem medo. Entendeu? É por isso que liderança não é para covarde, liderança é para pessoa corajosa, é pessoa que não tem medo de encarar a realidade do que é uma liderança. Os irmãos que são líderes aqui sabem do que eu estou falando, porque têm vivido isso. Se eu falar aqui, vamos compartilhar de uma experiência aqui que precisou muita coragem sua, não é? Você vai falar alguma coisa, com certeza você tem algo para você compartilhar. Uma decisão que você teve que tomar, uma oração que você estava fazendo, de repente um demônio botou a cara. E aí, meu irmão, entendeu? Se você não tiver na posição ali de coragem, de enfrentar o problema, você vai correr, você vai fugir, entendeu? Você vai voltar atrás, né? Você vai retroceder. E nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, irmãos? Amém. Não somos daqueles que retrocedem. Vem o que vier, vem a luta que vier. Entendeu? Vem a prova que vier. A gente vai permanecer na posição a qual Deus nos colocou. Então era isso que Deus estava dizendo para Josué, para ser forte, né? E não somente forte, corajoso. Você entende? Você precisa ser forte quando as pessoas te abandonam? Dão as costas para você? Sim. Você precisa ser forte quando as pessoas te traem? Sim. Você entendeu? Forte e corajoso. Coragem, o que é coragem? O que tem a ver com coragem aqui nesse texto? Você ir lá no dia do impacto, você entendeu? A pessoa marcou contigo que vinha e você fala, não, eu vou buscar em casa. Você chegar lá romper, entendeu? Isso tem que... tem camarada que chama isso de cara de pau, né? Mas isso é coragem, mano. Porque se você ficar com vergonha, você não vai buscar a pessoa, você não vai chamar, entende? Ah, eu não vou lá incomodar, não. Tem que incomodar mesmo, irmão. Olha, os testemunhos de Jeová incomodam. Vocês, entendeu? Eles não estão nem aí. Estão batendo palma lá na tua porta. E se tu atender eles, meus irmãos, fica ali o tempo que for necessário. Por que que nós, né, vamos ter timidez, vergonha, não vamos ter coragem? Ah, eu não vou passar ali na casa daquele irmão agora, eu não vou passar na casa daquela irmã agora, ah, eu não vou entrar ali para dar os 7 passos, né, no meio daquela família ali, só tem, entendeu? Então, é isso, sabe, irmão? É o ser corajoso, ok? Líderes verdadeiros, em quinto lugar, sempre tomam decisão. Mateus 5:29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmão, será que arrancar um olho é doloroso? Hã? Não tivemos essa experiência. Graças a Deus, todos aqui são perfeitos. Né? Não tem nenhum monocular aqui, não, com olho de vidro, não. Você passou? No olho, né? Então você imagina arrancar, né? Se você tendo um glaucoma, você já sente algo assim, fora do comum, arrancar o olho. Então, o que que é isso aqui? O que que quer dizer esse quinto ponto aqui? Né? Será que arrancar um olho aqui, ele se caracteriza por você tomar uma decisão? Uma decisão, às vezes, muito difícil na tua vida, que vai doer, mas você tem que tomar essa decisão, você entende? Você sabe que eu já tive que tomar a decisão aqui, que eu parece que eu estava cortando na minha carne mesmo, entende? Mas eu tive que tomar essa decisão para que o quê? Para que a coisa andasse, para que a coisa melhorasse. E hoje eu vejo assim, ó, certas decisões que foi necessário eu tomar, foi boa. Entendeu? Foi bom para o crescimento. Né, né, Bruno? Bruno sabe disso. Então, tem certas decisões que você vai falar, meu Deus, lá dentro da tua cela. Né? Que é você estar tá assim, literalmente arrancando o teu próprio olho mesmo. Não é? Não dá para continuar. E eu acho que dói mais na gente, porque a gente ama tanto. Aí tá vindo ali aquele, para onde é que isso vai? Você pensa, olha só, é essa direção aqui, infelizmente. E a gente não gosta de trabalhar com essa questão da disciplina, né? Porque a gente está na graça, né? Mas a gente tem que usar ela, não tem jeito. É o arrancar o olho mesmo, entendeu? Arrancar para você, entendeu? De repente entra lá no céu, monoocular, com um olho só, mas entra. Você entendeu? Como é que a coisa vai ou racha, né? Você já teve que tomar alguma decisão aí difícil na sua liderança? Hã? Com certeza. Com certeza você teve. Teve que tirar lá a célula daquele lugar, né? Você fala, caramba, vou ter que sair daqui com a célula e tal, mas a... sabe como? Mas tem que fazer. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ok? Amém? Então, líderes verdadeiros sempre tomam decisões. Até porque as pessoas, elas ficam esperando a decisão do líder, né? Se você não sabe o que fazer, meu irmão, é muito difícil. O que que faz agora? Você entende? Vamos usar um exemplo aqui. Uma vez a gente estava fazendo uma festa e chegou a patrulha ali fora. E aí, o que que a gente faz? A patrulha está ali, e aí, pastor, o que que a gente faz? O que a gente faz, eu vou lá para conversar, para a gente ver o que que a gente resolve. E acabou, acabou. Se tiver que ir, eu estou indo. E vocês ficam aí fazendo o culto. Em nome de Jesus. É o quê? Uma decisão que você tem que tomar. Então tem hora que você vai ter que dar a direção para o grupo. Você entendeu? Tá lá fazendo a célula, aí o vizinho liga no funk proibidão. E agora? Hã? O que que você vai fazer? Hã? Continua a célula. Continua a célula. A entortar os olhos aí, agora todo mundo começa a olhar pra você. Então, tá todo mundo esperando em você. Apesar que tu tem que chamar o pessoal pra vir junto, né? É o treinamento. Vambora, galera. Vamos cair dentro junto. Tá ok? Vamos lá. Em sexto, um bom líder nunca perde de vista a visão para a sua vida. Olha o que nos diz Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Isso aqui foi quando ele endemoniou, tá, irmão? Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, né? Essa questão de perder o foco, né? De perder a visão. Nós falávamos lá atrás, a gente sabe para onde a gente está indo, entendeu? A gente precisa tomar cuidado com as influências, ok? As influências, isso é perigoso. Por quê? Porque essa influência, ela pode estar vindo da carne, essa influência, ela pode estar vindo de um demônio, você entendeu? Então você tem que estar ligado. Jesus aqui, ele sabia o que ele tinha que passar. Jesus sabia qual era o caminho. O caminho para Jesus qual era? A cruz. Não é isso? Sim ou não? Sim, era a cruz. Ok? Você sabe o que você tem que fazer. Qual é o fim? Hã? Aqui, ó. Presta atenção. A pessoa chegou aqui. Aí a gente vai lá e inculca na mente dela o quê? O primeiro passo ali, né? Qual é o primeiro passo? O curso. Você vai fazer esse curso aqui, os 7. Aí lá no 7 passos, você vai direcionar ela o quê? Para o batismo. Aí você vai dar o curso do batismo das águas para ela, certo? Ok? Tá prosseguindo, não tá? Aí você agora vai inculcar na mente dela o seguinte, ó. Maturidade. CTL com o fim de célula. E quando ele chega em célula, termina? Aí quando eu tô com a minha célula, qual é o fim dela? Multiplicação. Você entendeu? Então nunca acaba. Você entende? Então, qual é o foco? Multiplicação. Aí que vem, né? Nunca perde de vista a visão para a sua vida. Meu irmão, ninguém vai mudar isso. Ninguém vai tirar isso. É multiplicação e acabou. Você entendeu ou não? Meu irmão, que você tenha que se virar nos 30, igual aquele lance lá do Faustão. Vai se virar nos 30 e vai multiplicar. Entendeu, pastor? Porque o fim é esse. Células que se multiplicam em um ano. É um ano para multiplicar e acabou. Ah, pastor, mas eu não tenho 15. Tem 8? 4 para cada lugar. Vai multiplicar, meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Você entendeu? Você não vai perder o foco. Você não vai perder a visão. Você entendeu? Não vai se deixar influenciar por outros. Entendeu? Ninguém vai te influenciar do quê? Do teu objetivo, irmão. A célula você já chegou. Você já é um líder de célula. Já está dirigindo a célula. Não está à frente da célula? Então agora o objetivo, meu irmão, custe o que custar, é multiplicar. Ah, vamos fazer aqui evento ponte. Vamos evangelizar, irmão. Vamos fazer casa de paz. Entendeu? Vamos fazer uma casa de paz à parte aqui na nossa rede. Vamos fazer uma casa de paz aqui na nossa célula. Porque a gente tem que trazer gente nova aqui para dentro. E não está tendo. Então esse, né, é o foco da nossa visão. É a vista da nossa visão. É não perder essa visão. Está vendo aqui? Qual era o foco para Jesus? Cruz. Qual era o foco para Jesus? Ir para Jerusalém. Ser perseguido. Ser açoitado. E aí Pedro entra, né? Pedro entra dizendo, não, Senhor. Não é isso, entendeu? Não vai ser assim, você entendeu? Não pode ser desse jeito, você entendeu ou não? Sim ou não, irmão? Está entendendo ou não? Então você já percebeu que você vai encontrar alguém sempre para dizer que ainda não é a hora. Você sempre vai encontrar alguém para te dizer que ainda não é o momento. Você entendeu? Mas aí é o líder, você entendeu? Que decide, você entendeu? Você é cabeça e não é cauda. Você entendeu? O teu líder em treinamento, ele não pode mandar na tua célula. Você entendeu? O teu anfitrião, ele não pode mandar na tua célula. É o líder que vai tomar a direção, é o líder que vai tomar a decisão. Permanece ou não permanece? Dá continuidade, né? Apesar que a gente já tem aqui uma regra. Entende, irmão? Qual é a regra? Nosso encargo é edificar uma igreja vencedora. Aí lá no final, o que que diz? Através que o quê? Então, meu irmão, como é que eu vou mudar essa regra? Você entende? Ah, não, irmão, tá muito gostosinho isso aqui. Tá tão bom. Olha só que delícia esse... Essa comunhão nossa aqui é churrasco, é caldo, é bolo de aipim, é broa de milho. É, cada um traz um negócio, que a célula é grande demais. Aí 20 numa célula, olha que delícia. Coca-Cola é caixa de Coca-Cola, cada um traz uma de 2 litros. Mas, querido, é a hora de multiplicar, não tem jeito. Comunhão está gostosa, está tudo muito maravilhoso, tarará, mas agora vai mudar. Entendeu ou não? Vai mudar. Você vai multiplicar, agora já não vai ter mais aquela broa de milho, não vai ter mais aquele troço todo, de repente que vai ter uma pipoca. Glória para Deus, mas comendo a pipoca, salgado e feliz da vida. Por quê? Porque multiplicou, meu irmão, foi feita a vontade do Senhor. Um bom líder nunca perde de vista a visão para a sua vida. Qual é a visão para a sua vida? Crescer. Qual é a visão para a sua vida? Avançar. Qual é a visão para a sua vida? Romper. Qual é a visão para a sua vida? Ir além. e não ficar estagnado, parado. Entra ano, sai ano, 5 anos. O que, que tu é? Líder de célula. 5 anos. Líder de célula. Você entende? 5 anos. Porque a pessoa, para ela, na nossa visão aqui, durante 5 anos, ela ser líder de célula durante 5 anos, porque ela não multiplicou nenhuma vez. Entendeu, não? Não tem como. Você entende? Então, aqui, o ápice da coisa aqui é 3 células. Multiplicou, se torna supervisor de célula. Aí, sendo supervisor, você vai trabalhar junto com aquelas 3 células para que cada uma delas multiplique mais 3 vezes. Para quê? Para que você, sendo supervisor de célula, você se torne discipulador ou discipuladora e dê oportunidade a esses líderes antigos se tornarem supervisor também, crescer. O foco é esse. Você entende? O trabalho é esse. Compreende ou não, irmãos? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Hã? Fala, minha filha. Você entendeu? Esse é o trabalho do supervisor. O líder de célula, ele trabalha para isso também, irmãos? Então, ele trabalha focado para quê? Para que o líder em treinamento dele... Hã? Tá vendo como é que é aqui dentro da visão? E o líder de treinamento, ele tem alguma visão também ou ele é um sem futuro? Hã? Ser líder e apoiar aquele líder na célula. E influenciar outros que são membros daquela célula a se tornarem também um líder em treinamento. Ele precisa mostrar que ser líder em treinamento é coisa boa. Ser líder em treinamento é coisa 10. Ser líder em treinamento é só para os melhores. Só para a elite, só para os VIP. Entendeu? Isso aí é valorizar aquilo que Deus te deu, rapaz. Foi Deus que te deu. Você entende? Então, eu costumo dizer o seguinte, aquele que valoriza o pouco, Deus vai dar o muito para ele. Sabe o que, que a Bíblia diz? Quem for fiel no pouco, Deus coloca no muito. Meu irmão, ser um bom membro de célula. Ser um bom membro de célula, um bom membro. Não falta... Ok? Não falta a célula, ajuda no compartilhamento, você ajuda na comunhão, é um bom membro, é o primeiro a chegar na célula. Qual é o futuro de um membro desse? Hã? Líder de treinamento. Você entende? Por quê? Porque a Bíblia tem que se cumprir na vida dele. A Bíblia diz, quem valoriza o pouco, Deus coloca no muito. Você entendeu? Se a gente não valorizar isso aqui, se a gente não valorizar esse presente hoje, de 140 ovelhas que Deus nos deu, ele não nos vai dar 1000. Se você não valorizar hoje a tua rede lá, com 3 células que você tem, 30 pessoas dentro da tua rede, ele não vai te dar a rede com 300. Você entende? Então é aqui, é no pouco que Deus te coloca no muito. Mas você só consegue compreender isso aqui que eu estou falando, irmão, se você estiver focado na visão. Na visão do que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, o que Deus tem para a minha vida é isso. Agora, se é para tu, eu não sei. Você entendeu? Se você acreditar, abraça comigo o negócio e vamos sonhar junto. Por quê? Porque quando acontecer, meu irmão, tu vai sentar também na mesa comigo. Tu vai participar do mesmo sonho que eu estou participando. Você vai viver tudo o que eu estou vivendo. Você entende ou não? Compreende? Mas o líder... Ele tem que entender isso aqui, ó. A visão para a sua vida, isso é para a minha vida. Não importa, irmão, quantos derrotados vai passar lá. Não importa quantos, entendeu? Quantos medrosos vão voltar do caminho, não interessa. O importante é que você vai avançar, entende ou não? Você compreende? Você vai ter esse problema lá na tua célula? Vai, cara. Você vai ter problema de pessoa que vai estar lá com todo o vapor, tarará, tarará, abraçado contigo, e daqui a pouco dá uma loucura na cabeça e vai embora. E aí, você vai parar por causa disso? Hã? Por que você não para? Porque você está focado naquilo que Deus tem para a tua vida. Você sabe, você tem que ser uma pessoa resolvida daquilo que você quer, daquilo que você vai alcançar. Qual é o alvo? Jesus já deixou para nós. Olha aqui, ó. Vos farei pescadores lá no anterior, de homens. Você entende? Então é isso. Então diz aqui, ó. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Outra coisa que eu vejo aqui. Desde o tempo, quer dizer, desde o tempo. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, quando tu botar o teu pé lá nessa célula, acabou de multiplicar. Você chegou na célula, acabou de multiplicar. Você está na primeira reunião da célula. O que, que você vai fazer? Você vai mostrar aos seus discípulos o que é necessário acontecer lá na frente. O que, que vai acontecer? É isso. Você viu lá que eu postei? Que é necessário você já marcar até uma data para sua multiplicação, ter meta. Ó, gente, reúne lá a tua célula. Reúne lá a tua rede. Ó, gente, a gente tem aqui na nossa rede, fiz o balanço aqui, tem 30 pessoas na nossa rede. Até final do ano, vamos dobrar esse número de 30 para 60. Como isso? Focado. Entendeu? Não deixa nada tirar o teu foco. Entende, irmão? Se tirar, você faz igual Jesus falou. Se vir alguma coisa para tirar, você diz assim, arreda Satanás. Entendeu? Tu és para mim pedra de tropeço. O nome dele era pedra mesmo. Acho que Jesus ficou tão irado na hora, falou, percebe que tu era pedra, rapaz, para me edificar a igreja em cima de você, mas você é uma pedra de tropeço. É isso que você era. Fantástico. Vamos lá, 7. Para mim não me prender muito aqui. Um líder sábio leva todos ao topo junto com ele. Opa, maravilha. Vamos ver. 2 Crônicas 9, 3-4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes dele, seu copeiro, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. O que, que é isso, ficar fora de si? Sonhar, né? O que, que é isso aqui, pastor? Esse 7. O líder sábio, ele leva todos ao topo junto com ele, ou ápice, eu posso até usar esse termo aqui, ao ápice. Porque você sonha tão veemente, você crê tão tremendamente, que você vai pegar um camarada ali que está passando, né? Eu até brinco com isso, né? Você está indo para onde? Eu estou indo ali entregar uma carta, vem cá, rapaz. E ele vai começar a viver o sonho que você está vivendo, entendeu? Por quê? Porque o líder sabe, ele leva todos, você leva o cara a sonhar. Você pega um camarada que ele chega aqui sem expectativa de vida nenhuma. Você já viu gente assim? Tem um monte assim. Tem um monte de gente que não tem expectativa nenhuma. Ele está vivendo aqui o presente dele. Ele só vive o presente, ele só vive isso aqui. O presente, o presente, o presente. Está entendendo, irmãos? Ele não consegue enxergar o futuro. Ele não consegue enxergar o além. E aí, de repente, esse camarada que só pensa aqui no presente, ele encontra alguém sábio, no caminho dele o líder sábio. E aí, o que esse líder vai fazer? Vai fazer esse camarada que não sonha, que não tem perspectiva de vida nenhuma, sonhar também. Vai fazer ele acreditar. Vai apresentar a ele o seguinte, viu lá no, como é que aqui tudo casa uma coisa na outra? Vai falar para ele, olha lá, ó. O alvo é aquele lá, vamos embora, junto comigo, vamos embora. E aí, você vai levar essa pessoa junto com você. Você entendeu? Eu estava vendo os pastores da Vinha, né? O alto escalão da Vinha na Alemanha. Todos estão lá. Todos que começaram com o pastor Aloysio. Sabe o que, que eu estava falando? Um dia eu e meus líderes, nós vamos estar indo para uma viagem dessa. Aí você acha isso impossível, cara? Não é. Você entendeu? Estão todos lá na Alemanha. É que são 500 anos da reforma, que a Vinha está comemorando, estão todos lá. E sabe o que, que o pastor Aloysio fez? Alugaram um espaço enorme. Um espaço enorme, coisa de luxo, primeira linha. Estão transmitindo até ao vivo lá o negócio. E sabe o que, que ele fez? Ele pegou cada líder daquele ali. Ó. Sabe? Um deles é o pastor José Carlos, que um dia chegou lá sem sonho nenhum. Pastor José Carlos, um dia ele chegou lá somente focado no presente. E o pastor Aloysio falou, rapaz, ó, o meu sonho, sabe? Isso quando ele estava lá na garagezinha do pastor Naor Rodrigues, entendeu? Do pastor Naor. Quando eles estavam lá, falou, ó, cara, eu sonho com isso aqui, isso e isso. Sabe o que, que aconteceu? Aquele entrou no coração dele, ele creu. Sabe o que está acontecendo hoje na vida do pastor José Carlos? Ele está vivendo isso. Entende? Para a gente, talvez ainda seja um sonho, mas eu tenho plena convicção, irmão, vem comigo, que você vai desfrutar. Amém? Deus vai fazer você desfrutar dessa bênção. Então é isso. Um líder sábio, ele leva todos ao topo, junto com eles. Sabe o que a rainha de Sabá falou? Ah, me belisca aí. Entendeu? Me belisca que eu estou sonhando. Isso não existe. Uma coisa dessa é fora do comum. É tudo fantástico. Sabia que existem pessoas que ficam assim com a gente? Pessoas que chegam lá na tua célula, a recepção da tua célula é tão poderosa que as pessoas acham assim, eu estou sonhando, porque nunca ninguém me recebeu tão bem. Nunca ninguém me deu tanta atenção como essas pessoas estão dando. Como é que é isso? Até cafezinho na mão? Água na mão? O que é isso? Nunca ninguém me deu água na mão. Nunca ninguém me deu café na mão. Você está entendendo? Sonhando. Foi o que a rainha de Sabá viu. Começou a olhar ali os servos. Começou a olhar os trajes. Começou a olhar a maneira com que era aquilo ali. Falou, meu Deus, isso aqui é tremendo. Isso é diferente. Entendeu? Ela, ó, e ela já havia visitado outros reinos, ela já havia visitado outros palácios e outros reis, mas com Salomão foi diferente. Você entende ou não? Está conseguindo captar? É a excelência do negócio, você entendeu? E aí, quando ela viu tudo aquilo, ela falou, opa, me belisca que eu estou sonhando. Né? Começou a sonhar também. Né? Começou a sonhar, isso pode ser possível na minha vida. Você sabe? Pegar aquele camarada, o cara chegou aqui, não está nem pensando em liderar. Você sabe o que ele está pensando? Hã? Você sabe o que ele está pensando? Ele está pensando largar a cachaça. Você sabe o que ele está pensando? Ele está chegando aqui, o maldito do vício do cigarro. É isso que ele está pensando. Né? Já é um grande pulo, né? Né, Luiz? Né? Né não? Já é um grande pulo. Aí ele chega aqui, ele larga o vício, né? Larga tudo. E ainda casa, né, cara? Aí casa, forma a família. E aí, não é só isso. Se torna um líder em treinamento, se torna um líder e até um pastor. Você entendeu, irmão? Tudo no pacote. Pô, mas eu só queria só largar aquele negócio, entendeu, cara? Eu não queria isso tudo, não. Mas Jesus é assim que ele faz. Entendeu? Ele vai além do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. É isso. Você compreende? Consegue entender isso? Talvez você hoje aqui está nessa reunião e você não tem aspiração nenhuma para a tua vida, né? Talvez você não aspira hoje, mas hoje eu te convido a você sonhar comigo, entendeu? Eu tenho um sonho, você entendeu? Qual é o sonho, pastor? O sonho da maior igreja de Guapimirim. Qual é o sonho, pastor? Da igreja mais, do prédio mais bonito que Guapimirim já teve na face da terra. Qual é o sonho, pastor? O sonho que eu tenho, irmão, é de ver essa cidade toda alcançada para Jesus. E fora as outras coisas que vem no pacote aí, entendeu? Pá, que a gente... Entendeu? É sonhar. É isso aí, vamos lá. Hoje célula, amanhã prédios. Prédios em cada bairro de Guapimirim. É impossível isso, não é não? Porque tem igrejas aqui que são igrejas clericais e que tem. Pena que são prédios vazios. Prédios que estão lá, só a estrutura dele, com meia dúzia de gato pingado dentro. Mas a gente sonha com diferente, entendeu? Prédios enormes e cheios de pessoas, cheios do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Esse é o sonho. Você entende? Pessoas ativas. Não são pessoas que vão lá para consumir. Você entende? É levantar um exército de produtores nessa cidade. É o que falta aqui. Um exército de produtores e não consumidores. É isso que a gente sonha. Jesus, ele compara, presta atenção. Jesus, ele compara isso aqui que nós estamos fazendo com uma coisa que chamamos de seara. O que é seara, pastor? Ah, eu sei, pastor. Seara é o nome daquele frango, né? A seara é aquela linguiça que eu compro para o churrasco. Não é. Seara. A Bíblia chama essa obra aqui que a gente está fazendo de seara. Sabe o que é seara? Plantação. Você sabe como é que é a plantação? Quanto mais gente trabalhando, maior é a plantação. Maior sendo a plantação, mais são os frutos. Compreende ou não? Entendeu a visão? Então eu não estou te chamando aqui para fazer membros. Eu não estou te chamando aqui porque membro está cheio a primeirim de membro. Eu estou chamando você para fazer o seguinte: vamos formar aqui verdadeiros ceifeiros, verdadeiros semeadores da palavra. Talvez para mim e para você seja muito difícil isso, mas para mil pessoas não é tão difícil assim. Talvez para mim e para você seja difícil, mas para 100 pessoas não é tão difícil assim. E ó, que a gente já estamos chegando lá, hein? Falei de 100? Não vai demorar muito. Hoje, a gente tem 30. Amanhã, 50. Amanhã, 100. Eu estou falando produtores. Claro que nem todo mundo que chegar aqui vai conseguir entender. Entendeu? Então ele vai ficar na multidão. Mas aqueles que entendem que a gente luta para isso, eles saem do meio da multidão e vêm trabalhar na seara com a gente. E a Bíblia diz o seguinte, que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Quer saber? Deus vai fazer você desfrutar o melhor. Deus vai te dar o melhor. Você entendeu? Então está aqui, ó. Um líder sábio, ele leva todos ao topo, junto com ele. Porque se eu pegar isso aqui no pé da letra, o pessoal vai falar assim, vamos deixar todo o trabalho com o pastor Alex. Porque quando o pastor Alex chegar lá, tararau, ele vai botar aquela poltrona vermelha maneira no público, todo mundo sentado na frente. É isso? É isso, irmão? Não é. Você entende? Não é isso. 8. Grandes líderes desafiam as pessoas a fazerem sacrifício. Olha só, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que você entende, líder Robson, ou Robert, com isso aqui? Grandes líderes desafiam as pessoas a fazer sacrifício. O que você entende com isso? Eu vou te perguntar aqui, ficar 21 dias de jejum é um sacrifício ou não? Sim. Dá um exemplo? Não é um exemplo? É um exemplo. Não, dá um exemplo. É, não é? Então você vai lá. Pô, pensou, meu irmão? Vamos fazer. Ó, grandes líderes desafiam. Eu vou lançar o desafio. Qual o desafio, pastor? 21 dias só almoçando. Aí você vê irmão chegando aqui, porque você sabe quem está fazendo jejum e quem não está. Entendeu? Você sabe. Ah, isso é para te provar. Eu já vi que você só é provada, né? Jesus tem coisa grande para a sua vida, porque ele prova muito a sua fé. Né? Não é? Ó. Né? Aí você olha, né, aquela maçãzinha do rosto assim, varão. Sabe como é que é? Fica aquele sistema tipo cadavérico. Entendeu? É verdade. Vai fazer 21 dias de jejum gostado. O negócio é estreito, varão. Calça caindo. Calça caindo. Hã? Quase sumiu. Né? Quem não gosta é o Talvani, né? Que não vai vender o shakezinho dele da Rinodeira. Tô gravando, hein? Vai pro podcast. Já tô te ajudando. Hein? Entende isso aqui? Então é isso, vamos fazer o desafio aqui. Qual é o desafio, gente? Vamos fazer um sacrifício aqui, jejum. Fazer um sacrifício aqui, vamos orar. Vamos fazer um sacrifício aqui, irmão. Cada um com 100 reais para comprar o barro lá. É um sacrifício danado, né? Porque às vezes o cara só tem os 100. Aí ele fala assim, meu Deus, eu só tenho esses 100 reais para pagar minha luz. Ô Jesus, faz esse sacrifício aí, Deus vai te honrar. Morde o leão, o leão te morde. Isso aí. Aí aqui diz, ó, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer a si mesmo? Ah, esse domingo aqui, cara, podia estar na praia, cara. Tô aqui na escola de vencedores até meio-dia. Aborrecido, cara, né? Mas é isso aí que Jesus quer. Jesus quer você assim, aborrecendo a você mesmo, né? Você entendeu? Já se aborreceu assim? Hã? Aí você falou, ah, agora eu tenho que ir para lá, isso aí, aborrece mesmo, varão. É o sacrifício, você entendeu? É o sacrifício. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não, porque senão daqui a pouco a gente fica igual um, né? Vamos falar de sacrifício de Abraão, essas coisas aí, né? Vamos lá, 9. Opa, beleza. Líderes humildes são imitadores do que é bom. Vamos lá. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Isso aqui é interessante. Sabe por quê? Porque a nossa visão, ela valoriza muito isso aqui. O que que é? Imitar, copiar, ser igual. Coisa que o mundo não quer. Coisa que a religião não quer. A religião, ela quer novidade. O que que a religião quer? Ah, eu tenho que fazer uma pregação nova. Eu tenho que pregar algo que ninguém nunca pregou. Eu tenho que fazer como ninguém nunca fez. Aqui na nossa visão, a gente prega a mensagem que os nossos líderes pregam. E com maior tranquilidade, maior simplicidade do mundo. E a coisa funciona. Você entende? Porque tem aqueles que não têm nem tanto domínio assim da homilética. E aí, eles precisam olhar realmente o PDF, né? E acompanhar aquilo que está no PDF, porque não tem domínio ainda. Mas funciona. Por quê? Porque ele leu o PDF todo e o negócio teve resultado. Na frente tem o quê? Rendição de alma. Entende ou não? Compreende? Pode estar no PDF, descrição, bota o TPM na hora ali. Mas aqui está. O que que acontece? A Bíblia diz em Hebreus, não torneis indolente, mas imitadores daqueles. Está dizendo para você imitar o seu líder, para você ser igual ao seu líder. É imitar mesmo. Ah, eu vi a pregação que o pastor Aloysio pregou, meu irmão, eu vou pregar essa pregação, sim ou não? Ah, eu vi a pregação que o pastor Ricardo, porque na religião não é assim não. Na religião, eles falam assim, ah, eu não vou, entendeu? Sabe como? Eles querem inovar. Você entende? E não copiar aquilo que é bom. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que o discípulo, ele é nada mais, nada menos do que um seguidor. O discípulo, o que que ele é? Ele é um aprendiz. O discípulo, ele é o quê? É aquele que reverberiza aquilo que o seu discipulador é. Ele é um reverbe. Ok? Você já foi no meio de um vale? E você chega no meio de um vale lá e dá um grito. É isso mesmo. É ecoar, porque o evangelho é isso. Porque até aqueles que acham que não estão imitando, não estão copiando, eles estão imitando e copiando. O quê? O que a palavra de Deus diz. E foi dito por quem? Pelos santos apóstolos. Então a grande realidade é o quê? Ele é um imitador, mas que acha que não é imitador coisa nenhuma. Por quê? Porque ele não quer se passar pelo imitador. Só que a Bíblia diz que nós devemos ser imitador, porque aquele que não imita, ele é indolente. A Bíblia chama ele de indolente. Ah, eu não vou seguir isso aqui, não. Vou fazer como eu acho que tem que ser feito. Mas por quê? Entende? Ah, eu não vou seguir isso que a palavra de Deus me diz, não. Está escrito aqui na Bíblia. Mas eu vou aumentar alguma coisa aqui nesse texto a mais. Né? Eu tenho que dar uma distorcida nisso aqui. Porque o contexto, se eu fizer contexto com texto, vai fugir daquilo que eu quero levar o povo nessa direção, não. Aqui diz o seguinte, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele. Eu não tenho vergonha nenhuma de pregar uma pregação do pastor Luiz aqui inteira. Eu não tenho vergonha nenhuma de pregar todos os domingos uma pregação aqui do pastor Ricardo. Nenhum! Problema. Nenhum problema com isso. Nenhum. Você compreende? Nenhum. Então é isso. Você sabe? A gente usa esse princípio. Porque o que é pregado aqui no domingo, a gente prega nas células quarta-feira. Porque se você fizer diferente disso, você pega o suprimento que está ali, que você tem que pregar aquele ensinar. E você trouxer uma palavra sua. Não, irmão, o negócio é o seguinte, lá na igreja foi pregado sobre Moisés, mas eu estou com uma aqui que eu escrevi que é João, nós vamos falar de João hoje. Não vai funcionar. Eu falava quarta-feira, passado, o seguinte, tem uma coisa que não funciona aqui. Remendo novo. Não vai funcionar, Bíblia. Uma coisa que não funciona aqui, vinho novo em ostres velhos. Ah, eu vou pegar esse ostre velho aqui lá da minha religião, né? Que eu fui de lá e tal, e vou trazer para cá. Não funciona. Vai se dar mal. Porque aqui é diferente. A coisa aqui é vinho novo. A coisa aqui é pano novo. Não vai remendar no velho. Ah, eu vou fazer uma adaptação aqui, né? Vou fazer essa adaptação. Então, eu vou trazer e vou adaptar aqui. Já tentou fazer e não deu? Certo. Sabe por que o povo acostumado com o vinho novo, e aí se tiver mistura, meu irmão, não vai dar certo. Eu falava sobre isso na quarta-feira, né, no discipulado nível 1, né, que é meio assim um alerta, que às vezes a gente vem de lá cheio de mazela, né, eu tô falando de mim também. Aí você chega, sabe o que acontece? Eu vou acabar com essa sexta-feira de discipulado, eu vou botar um reteté de Jeová aqui, uma quebradeira, vou botar uma campanha das 7 viradas miraculosas com a água mineral benzida e acabou. E aí não vai fluir. Alguém se me perguntou sobre o pastor Alex. Então. Aquele pastor Alex não existe na mão. Agora ele me mandou a visão, deu um negócio pra chegar e falar, vou falar, vou falar. Isso aí, acabou. Não é, lá não tem nem que entender, não. Ele gosta de fé, quando há um momento, tem, mas o negócio lá é falar. Não vai se resumir só a isso. Eu não lembrava daquele Alex quando chegou. É. Então, aí eles vêm, né? Eles vêm pra cá, igual chegou aí um domingo, né? Chegou um casal domingo aí. É, chegou aí. Chegou e tal, aí pegou o paninho dele velho, falou, deixa eu tentar remendar esse novo aqui, não vai dar, vai rasgar. Tentou a primeira, a segunda, foi rasgando, desistiu, foi embora. Não flui. Fui lá que eu conheço a pessoa, né? É. Isso. Então. E não volta mais. Entendeu? Não volta mais. Não volta. Você entendeu? Não adianta. Acontece, irmão? Sim. Sabe por quê? Porque existem pessoas sinceras no mundo. Existem pessoas que estão no engano e procurando alguma coisa séria. Por isso, às vezes, eles nem permanecem. Eles ficam de um lado para o outro. Existem pessoas assim. Que procura alguma coisa. E aí, quando eles chegam aqui, eles falam, pô, encontrei o que eu queria. É isso. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele saco que eu falei que tem que andar, né, com um bom e o outro rasgado. Ele vai pegar tudo aquilo que ele aprendeu e botar naquele saco vazado e deixar para lá. Ele vai falar, agora eu vou nascer de novo aqui dentro. Sabe por quê? Que agora eu vou viver uma nova vida em Cristo de verdade. E aí ele vem. Entra aqui, vai lá, faz 7 passos. Vem aqui, maturidade, vem aqui. Apesar que já chegou aqui também, que falou, eu não vou me submeter a nada disso, porque eu já sou pastor, eu sei mais. E até debater, e até, entendeu, querer brigar. Você entende? Por que isso, pastor? Isso, por que isso, pastor? Isso porque não quer se humilhar. Não quer ser o menor. Você entende? Sempre tem que estar por cima. Então, pessoas assim, diante de Deus, não são sinceras. Não fica. Pessoa que não for sincera, não fica. Não vai ficar. Não vai abrir mão, não vai mudar o contexto. O contexto dele é o seguinte, tem que ter alguém rodando. O contexto dele é o seguinte, tem que ter alguém caindo. O contexto dele é esse. Você entendeu? Então, se ele chega aqui, tem adoração. Se ele chega aqui, tem palavra. Não me desperta interesse nenhum. E, no entanto, a nossa visão, ela trabalha essa questão da palavra, desde o impacto. O que a gente aprende? A valorizar a palavra. Você já viu quando você vem para cá para o impacto? Você fala, meu Deus, que palavra poderosa, isso mudou a minha vida. Qual será a próxima que vai vir? Aí dá aquele intervalo ali, você fica doido para que comece de novo. Eu estou falando da pessoa que vem a primeira vez, porque a gente já sabe de qual é a que vai vir uma atrás da outra, né? Né? Mas ele fica assim, meu Deus, essa palavra que veio foi tão poderosa. Essa próxima, qual será que vai ser? Ele vem já nesse intuito. Aí é esse mesmo espírito que ele vai vir todo domingo para cá, querido. Diferente, você não vai entender a religião. Você entendeu? A religião nunca vai entender a gente. Sabe por quê? Porque a religião não experimentou isso que a gente experimentou. Essa experiência de você ver Deus falar de uma maneira tão simples, mas tão poderosa, de uma maneira tão transformadora, que isso é tudo para a tua vida. O que você está indo fazer lá, domingo? Você está indo atrás de quê? Eu estou indo lá para receber uma palavra, mas é de verdade, não é nada da boca para fora. Que o cara fala na religião, estou indo adorar a Deus boca para fora. O cara fala, eu estou indo lá para ouvir uma palavra boca para fora, que chega lá, vai lá para a cantina. Não é para palavra, o religioso é assim, irmão, é cheio de defeito. Mas aí começa a pular, vira o olho, meu irmão, começa a falar um bagulho, pum, fica todo mundo paradinho, atento, ninguém nem dá vontade nem de cagar. Ih, rapaz, minha dor de barriga passou. Quer dizer, já estava planejando ir para o banheiro, para ficar 2 horas dentro do banheiro, mas falou um irmão, um negócio ali, virou a língua, rodou, entendeu? Deu um grito mais alto, opa. Enquanto a palavra de Deus, irmão, que a gente ensina aqui, eles valorizarem desde o começo, não é valorizar. Eu tenho que entrar nesses assuntos, porque discipulado é para isso. Você entende? É para mostrar a realidade nua e crua para você. Então não vai ter isso, né? Eu vi o carro de som passando, oferecendo uns negócios aí, numa determinada. Então, aí eu falei assim, como é que seria um carro de som da Vinha Guapimirim passando aqui? Prezado ouvinte, quero convidar vocês para estar hoje domingo para ouvir uma palavra de Deus para a tua vida. É isso. É a proposta. Diferente. Você entendeu? A proposta é... Será que tem, Bruno? Eu acho o seguinte, que às vezes as pessoas elas vão procurar, elas vão sempre em igrejas novas para procurar a revelação daquilo que da vida da pessoa. E esquece a verdadeira revelação do amor de Deus. Aí quando a gente apresenta essa revelação do amor de Jesus, as pessoas ficam meio assim, gente, não, cadê as línguas estranhas? Porque Paulo, ele exorta isso no livro de Coríntios, né? A galera, oh, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, vai ser como o ferro que soa e o sino que badala. Então isso para muitos não tem valor, vai chegar aqui mesmo, como o cidadão chegou e vai embora. Casa e senta ela junto com ele, toma um café e um dia a gente leva ele junto. Ela falou assim, aquilo acontece todo domingo. Ela saiu daqui assim. Ela veio pro impacto. Então. Saiu daqui impactada e não contou pro marido. A grande realidade é isso, a pessoa vem para cá, alguma coisa Deus vai falar comigo naquela palavra, porque Deus fala, irmão. A moça lá de cima que veio no impacto, ela perguntou, o pastor falou daqui a 3 meses sem de novo, eu quero participar de novo. Foi muito bom para a minha vida, está sendo muito bom para a minha vida. E ela está vindo ao domingo, né? É, esse domingo agora ela vem para. Então, o que acontece? A gente fica assim, ó. E eu tenho certeza, ela não veio, mas já sentiu falta. Falou, precisava lá. Isso aqui, sabe, é coisa de Deus para a nossa vida, sabe? É algo palpável, algo verdadeiro, que a gente sabe que não tem falha. Que a profecia, às vezes, o cara vem, mete a mão, né? E fala assim, ó. Vai ser menino, nasce menina. Entendeu? Sabe como? Ou às vezes o cara chega lá, tá de olho fechado na hora e tá dizendo, eis que eu te digo, ó, esse varão vai dar muito fruto. Mas quando ele olha assim, é um varão com a barriga de chope. Já vi isso já acontecer, tá? Já vi. No domingo mesmo, começou a profetizar que eu ia ter uma menina. Então. Agora a menina tá no caso. Então. Ó. Entende aqui, meu filho? É, gente. Então, essa palavra ali, que vem da palavra de Deus, ela não falha, ela é verdadeira. Ela é fiel, ela transforma, ela muda. Mas, às vezes, o Espírito Santo até usa, mas a pessoa se empolga, começa a falar no Espírito, depois começa a falar na carne. Aí começa a entregar tudo na carne. Cremos em profecia? Cremos. Cremos em revelação? Sim. Cremos nisso tudo. Mas o que acontece? Tudo isso a gente crê alinhado com a palavra de Deus, irmã. Se você foge daquilo que a palavra de Deus te apresenta, não vem de Deus para a minha vida, eu rejeito. Você entende ou não? Sim ou não? Os irmãos entendem? Então aqui, ó. Líderes humildes são imitadores daquilo que é bom. Irmão, se é bom, imita. Você entendeu ou não? Não tem problema nenhum. Você entendeu? Não tem problema nenhum você imitar. Vamos lá, 11. Opa, 10. Líderes verdadeiros não ficam caídos para sempre. Presta atenção. Isso aí, imitadores de Cristo. Somos cristãos, pequenos Cristo. Lembra que eu falei isso? Ó, líderes verdadeiros não ficam caídos para sempre. Olha que coisa interessante. Como é que é isso, pastor? O senhor está reconhecendo aí que líder cai? Tô. Reconhecendo que líder cai. E agora? É o que está falando ali, sim ou não? Aí vai dar um nó na tua cabeça. Líder cai? Não pode cair. Líder não cai. Líder tem que estar de pé para sempre, não é isso? Ah, o líder aqui, você é o líder da célula mesmo? Você, ó, vou te falar uma coisa aqui, rapaz. Você é o último aqui nessa célula que pode errar, tá ouvindo? Você não pode errar aqui, não. Quem é você? Eu sou o pastor. Ah, você é o pastor da igreja? Então vou te dar uma notícia aqui, ó. De todos esses aqui, ó, que tem aqui, ó. Você é o único que não tem direito aqui de cair, tá ouvindo? Tá? Você é o único que não tem o direito. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Olha só. Levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sabe quem está falando isso? Um profeta chamado Miqueias. Tem gente que se alegra, né? Com a queda do líder, sim ou não? Sim. E tem gente que não recebe preparo, como vocês estão recebendo aqui, para entender que o líder, ele também é ser humano de carne e osso. E tão falho como qualquer um outro que está aqui. Então a gente precisa alertar isso, porque se acontecer, não se joga fora. Você entende? A gente precisa ensinar isso dentro das células. Porque se você vier a falhar um dia, entendeu? Ao invés de eles te massacrarem e te jogar de vez no abismo, eles vão lá e vão te abraçar e te ajudar. Você entendeu ou não? Eu vejo que nesse momento que a gente reconhece realmente quem está como líder e quem não é. O verdadeiro líder, ele apoia a pessoa mesmo no momento da frequência. Até por reconhecimento pelo tempo que ele teve lá e te ajudou, né? Quer dizer que o cara não ajudou a pessoa, só porque falhou uma vez e acabou. É, mas na religião não é assim. É verdade. Tá? Eu estou no banco. No banco, na religião, você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem ideia, tá? Você não tem ideia. Então o que, que você é, meu irmão? Tá. Nós vamos te castigar doído, viu? Você era o quê, pastor? Ah, pastor, vai pro pau de arara, rapaz. Eita, vamos arrancar a pele dele, irmão. Vamos folar ele vivo. Entende? É isso aí. Mas o próprio Miqueias, ele diz, ó, inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. A gente tem que parar com essa cultura de se alegrar com a queda do líder. Né? Entender sim que nós somos falho, fracassamos, erramos. Ó, nossa igreja é uma igreja de oportunidades. Sim ou não? Sim. Luiz está voltando, Carla, para a liderança agora. Amém. Mas se é na religião, não voltava. Sabe disso. E eu digo para eles que se for necessário 70 vezes 7, 70 vezes 7. Vai e volta, vai e volta. Entende? Já aconteceu isso lá contigo? Na sua célula? Hã? E você tem que perder. Você também. Muito bem lembrado. Ah, não quero mais, acabou, pronto, não quero mais, não me fala mais nesse negócio, não me quero mais, né? Daqui a pouco o Espírito Santo faz a obra, né? E aí a gente precisa estar aberto para isso aqui, ó. Levantar-me-ei. A gente precisa entender isso. Levantar, a gente tem que torcer para isso. Rapaz, né? Caiu, não estou alegre com a queda dele, não. Mas vou lá para ajudar. Eu estou querendo que ele se levanta mesmo. Me dá uma oportunidade de novo, pastor. Toda hora, filho. Pode pegar aí. Vamos que vamos. Pega esse remo aí, vamos remar o barco. Tá meio fora de forma, tá, né? Mas fazer o quê? Dá uma remada aí, dá o teu jeito. Entendeu? Compreende, irmãos? Olha, teve pessoas aqui que não ativou, né? Estão aí no meio da multidão. Mas a hora que elas ativar para vir, a gente vai receber e vai botar no nosso meio com o maior carinho, com o maior amor. Você entende? Porque não é o tempo. Eu sei que tem muitos líderes aqui que estão à frente, anos, né? Que já vem há anos trabalhando isso. E aí, de repente, aquele que não veio junto, né? Ele fala, rapaz, eu podia estar igual eles. Eu podia. Porque as pessoas vêm, né? Quando a gente estava lá com um pouquinho, lembra? Que eu chamava, não veio, não ativou. Mas assiste ou não assiste que o negócio teve resultado? Sim ou não, irmão? Será que há um reconhecimento ou não? Por que será que o Luiz voltou, a Carla voltou? Por que será que Jennifer voltou? Há um reconhecimento, não é? O que, que te fez voltar? Pastor, eu falo a verdade pro senhor. Dois meses atrás eu falava que não queria mais não. Até a Carla falou antes da célula lá pra casa da Michelle, ela falou, vamos vir pra casa, eu não quero mais. Eu não quero mais, mas não é conforme a minha vontade. Está conforme a vontade de Deus. Mas o que te fez você acordar para isso? Você consegue explicar? Ou é algo muito transcendental? Ah, para resumir assim, é o prazer, né, que eu tinha antes de estar na liderança, de estar em treinamento. Caminhando junto. Isso, e ver o que eu perdi e sair, estando afastado. Eu já podia estar lá em cima, um pouquinho assim, quer dizer, começar tudo de novo. Inclusive o pastor Neto sabe da tua vida e a Patrícia, né? Como é que ele tá lá no maturidade? Maturidade? CTL. Hã? CTL, que ele iniciou. Ah, era. E a Carla? A Carla começou maturidade. CTL, eu vou começar agora. Vou começar de novo, vou começar pra ver como eu compro. Ela tá fazendo também. E você, Jennifer? Aqui a gente recebe treinamento, a gente vive em equipe, né? Olha a equipe grande. Ainda tá faltando gente. Tá faltando. Então, vamos lá. Os líderes verdadeiros, eles não caem, é isso? Eles não ficam caídos. Então, presta atenção. Se houver de um líder cair, um líder em treinamento seu cair, dê oportunidade a ele de novo. Por quê? Não fica caído para sempre. Verdadeiro, tá? Acabou, irmãos. Gostei dessa, hein? Não, acabou a primeira, né? Falta quantos minutos? Meia hora, certo? Hã? Meia hora. Então vou dar uma acelerada, tá, irmãos? Ó, é porque aqui ele está dividido em módulos. E eu não posso. Agora, qual é o segredo da liderança? Hã? Atitude. Todos aqui têm tido atitude? Quem reconhece aqui, pastor, eu não estou tendo atitude, não. Todos estão tendo? Amém. Atitude, o segredo da liderança. Destrava. Pronto. Atitude, o segredo da liderança. Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que diz o texto. Presta atenção, irmão. Isso aqui é poderoso, hein? Ó. Irmãos, quanto a mim... Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. O cara, tá? Ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ué, Paulo não alcançou ainda aqui? Olha só, Filipenses já havia fundado muitas igrejas, né? Inclusive a própria igreja de Filipos. E está dizendo aqui que ele não se julgava ter alcançado, mas uma coisa faço. O que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Olha aí, viu? Esquece. Que o diabo ele sempre vai querer trazer aquela acusação na tua mente. Você fracassou já uma vez, tá? Você vai fracassar de novo. Viu? Interessante, né? A gente encerra lá falando que o líder, ele cai, mas não permanece prostrado. Ele se levanta. O verdadeiro líder, ele não dá ouvido. Então, o diabo, ele vai querer dizer para você aí, ó. Tá vendo? Vai sempre trazer a memória. Tá vendo? Então, você tem que fazer o que Paulo, ele nos ensina. O quê? Esquecer-se, ó, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avanço para que as estão diante de mim, prossigo para o alvo, para quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui, olha e ninguém te para. Passou, passou. Agora, nova fase na tua vida, sabe? Tudo diferente. Mateus 26, 42. Tornando-me a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Qual era a coisa que Paulo fazia? Buscar a vontade de Jesus. O que que Jesus ele está fazendo aqui no momento mais difícil, mais crucial da sua vida, que ele está lá no Getsêmani, né? Próximo da cruz, ele está dizendo, não, eu busco fazer a sua vontade. Qual é a atitude? Olha, eu estou quase desistindo aqui, Jesus, né? Passa de mim o cálice, mas aí vem a atitude, não. Hã? Faça a sua vontade. Entendeu? Você está quase entregando os pontos. Mas de repente dá uma luz, né? Você toma aquela atitude, entende? E aí você se levanta e fala não. Quantas vezes? Quantas vezes você já não pediu para Jesus passar de ti esse cálice? Esses dias o discípulo chegou para mim, eu não vou falar quem é. Falou assim, desse jeito não dá, eu vou largar. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que Jesus está falando. Do jeito que está, não dá, eu paro, você entendeu? É Jesus, ó, se possível for, para, se possível for, passa de mim, mas vem a atitude, mas que seja feita a sua vontade. Mas graças a Deus, o discípulo falou isso comigo, mas eu acho que deu um start, o mesmo start que deu em Jesus, e aí, não, vou prosseguir para o alvo de novo, glória a Deus, não precisa nem eu falar nada, porque tem hora que eu só vou para o joelho, entende? Não adianta, né, não adianta. Não adianta. É Jesus que vai fazer. Não adianta. A vontade de Jesus é essa para a minha vida. Não tem jeito. É difícil, irmão? É. Prepara o lombo. É difícil? Prepara as costas. É difícil. Mas é isso que Jesus quer para a tua vida. Você entendeu? Você é melhor do que Jesus, irmão? Hã? Alguém aqui é melhor do que Jesus? Então, tu não quer moleza, né? Vou perguntar a você, Jesus teve moleza? Não. Não teve, porque senão ele não tinha falado, né? Lá no Getsêmani, passa de mim esse cálice, né? Ele sabia. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos sobre decisão. Né? A gente vai ver que a Bíblia ela tem essa coisa aí. Por exemplo, Deus decidiu. E por isso ele criou o mundo. Adão e Eva decidiram. O que que eles decidiram? Comer do fruto da árvore do conhecimento. Foi uma decisão deles. Noé decidiu fazer a arca. Ok? Deus não obrigou, só deu a direção. Abraão decidiu. Decidiu o quê? Por Isaac. Decidiu. Pronto. Esse Isaac aqui, irmão, quando fala, não é do nascimento dele não, tá? A decisão foi no Monte Moriá mesmo. Tá? Os irmãos estão entendendo? Que lá no pé do monte, o que ele falou? Fica aqui, falou para o servo, que eu e o moço subiremos e voltaremos. Ele já tinha certeza, estava decidido que ele ia voltar com o garoto, entendeu ou não? Moisés decidiu o desafio. Jesus decidiu a cruz, como nós lemos lá atrás. Os heróis da fé decidiram, fecharam a boca dos leões. Sabe por quê? Antigamente, que a igreja era perseguida, inclusive ano passado o pessoal foi em Roma e lá tinha lá os no Coliseu da fé. Yeah. Aí onde os cristãos ficavam, aí eles iam com o Coliseu de mão dada cantando para os leões comer ele, aí chamavam os heróis da fé. Já imaginou, irmão? Tem aí, filmes aí, tá? Procura que você acha. Todos eles têm uma semelhança. Todos eles ouviram a voz de Deus. Né? Todos eles. O único aqui que não ouviu foi Deus, né? Porque ele é Deus mesmo, ele resolveu. Tá resolvido. Decidi fazer o que eu quero fazer. Tá decidido o que eu quero fazer. Pronto. Se Deus falasse para você, numa época que não chove, e o rio não tem borda, né? Ele mandar fazer uma arca, que vai chover. Que naquela época ali só subia um vapor, né? Para regar a terra. Se você ler em Gênesis, o que regava a terra era um vapor que subia. Não chovia. Hoje a gente fala de sereno, né? Essa coisa da fé, irmão, é você agir crendo que aquilo que nunca aconteceu vai acontecer. O que nunca aconteceu aqui em Guapimirim até o momento? É o que vai acontecer com a gente, entendeu? É o que a gente vai fazer. Você entendeu? É o novo, é inovar. Você entendeu? A gente vai fazer o que... E crendo, né? Ah, mas como é que é isso? Nunca choveu. Ah, esse cara tá maluco. Por isso que eles não creram, ficaram do lado de fora, né? A mulher dele, apesar de todo o problema, eu acho que ela acabou resolvendo. Porque levou um tempinho, né? Foi um dia só? Cento e poucos anos, né? Vamos lá. Aqui, queridos, olha só, presta atenção, ó, pra gente terminar aqui, ó. 95% das qualidades pelas quais os amigos são admirados se referem a atitudes. Tudo que colocares a mão prosperará. Não podemos mudar nosso passado, alterar o inevitável. As pessoas agirão de certas maneiras. 10% que acontece, 90% como reajo. Não. Não podemos mudar nosso passado. É que eu não estou vendo cinza aqui, desculpa, irmão. Alterar o inevitável. As pessoas agirão de certas maneiras. Então, por exemplo, nem tudo na vida vai ser da maneira que você quer que seja. Entendeu? Nem tudo. Compreendeu ou não? Então, o que eu faço quando a coisa não correu da maneira que eu achava que tinha que correr? Eu tomo uma decisão. Qual é a diferença da decisão de Adão e Eva para a decisão de Abraão? Tem uma diferença? Tem. Entendeu ou não? A decisão de Abraão foi para o melhor. E de Adão e Eva? Você entendeu? Tudo está ligado à decisão. Então aqui está. Devemos ter decisão. mas decidir pelo que é certo. Como é que a gente se decide pelo que é certo? Eu tenho uma maneira que eu avalio isso. Eu, geralmente eu busco assim, da maneira que eu gostaria que se agisse comigo. Entendeu? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como é que... Entendeu? O certo. Você vai decidir. A decisão é sua. O que que a Bíblia me direciona também, como foi falado? É algo interessante. Qual era a direção de Deus? Adão estava com a faca e o queijo na mão, né? Eva também, né? Porque Deus já tinha dito o seguinte, não comereis. A respeito de pensar, nos colocar a respeito, a pensar da forma que a pessoa pensaria, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer, depois, você quer ver um caso aqui que vai chegar muito lá para você? Olha só. Qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva? Não comereis. O que que é o certo? Não comer, não é isso? Por que o não comer é o certo? Foi uma palavra de Deus. Então o que vai chegar muito para você lá é questão de casamento. Entendeu? A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, olha só, vamos ver pelo que é certo. Eu quero me separar do meu marido. O que que é certo nessa história? Hã? Entendeu? Aí você vai dizer, olha, biblicamente é não separar. Não, mas o meu marido, ele está me traindo. Aí vem uns, sabe como é que é? Que vem um questionário. É, vem os adjetivos tudinho junto. Vem o pacote, né? Eu chamo que é o pacote. Aí vem o pacote do porquê não dá mais. Você entendeu? E aí você vai olhar, são coisas aberrantes realmente. Mas aí, o que que você faz? Continua pela palavra. Entendeu? É difícil, né? Sim ou não? De quem? Da pessoa, né? Mas você vai mostrar para ela o certo. Biblicamente, pela palavra. Já aconteceu, já uma vez, de me perguntar essa mesma coisa. Só que a pessoa não era casada ainda. Ela falou assim, mas queria separar, mas a menina estava grávida. Eu falei assim, com o rapaz, sabe? Eu falei, cara, quantas vezes você... Ah, mas ela me traiu. Eu falei assim, quantas vezes você já traiu ela em pensamento? Ela falou, só de pensar. Quantas e quantas vezes você acha que é diferente o seu pecado e por causa disso você vai largar? Graças a Deus eu estou lá. Então. E é isso aí, você vai tomar o direcionamento por aquilo que a palavra é. Entendeu? E toda vez que a gente tomar uma decisão contrária do que aquilo que a palavra de Deus nos dá, a gente vai ter problema. Entendeu? Às vezes a gente quer até falar para agradar a pessoa, mas não tem como, entendeu? Vamos orar, irmão. Olha só, uma coisa aqui que eu digo muito para os líderes assim, eu falo assim, sabe o que você diz? Diz que você vai orar. Acabou, resolveu o problema. Entendeu? Que a pessoa, ela não quer nem resposta nenhuma, ela só quer desabafar contigo, hein? Tá? Ela só quer que você esteja sabendo. Isso aí. Isso aí. Ouve bastante, deixa falar, depois que, né? Falar você, né? Tal. Essa semana nós fomos numa casa de um casal. Ele já estava com tudo arrumado para ir embora. Então. Dois filhos. Tudo arrumado. Ela pegou a cadeira, jogou em cima dele. Tudo arrumado para cá. Já estava com a astrologia. Tirando lá. Começamos. Diz ele que está tudo bem. Olha só, a gente está falando de atitude, né? Atitude certa, entende? Não é atitude errada, não, você entendeu? Se você tiver uma atitude errada, contrária à palavra, você vai pagar as consequências da atitude errada sua. Você entendeu ou não? Ah, não vai culpar ninguém. Porque tem gente que quer culpar Deus, tem gente que quer culpar a igreja, tem gente que quer culpar a célula, tem gente que quer culpar o líder. A atitude é sua. O certo, olha o que é certo. O que Deus uniu. O que a Bíblia fala sobre isso? Por que eu tenho que ir ao cartório e me casar? A Bíblia diz? Quando Deus levantou Eva lá, tirou da costela de Adão, ele entregou uma certidão de casamento aos dois. Mas por que tem que ter certidão? Ah, é a lei dos homens? É a lei. Romanos, né? Romano diz que nós somos sujeitos à lei dos homens. É pela lei? O que a lei brasileira diz acerca desse contrato? Isso é ilegal ou legal? Legal. Ah, então. Sim. Então está resolvido. É legal, minha filha. Está debaixo da lei dos homens ou fora da lei dos homens? Está debaixo da lei. Você entendeu a situação? Eu tenho um estudo sobre isso, um aplicativo no Google que fala exatamente sobre isso. Você vai no Play Store e pega lá, Novo Testamento comentado. Eu fiz o aplicativo e fiz uma matéria profunda disso aí. Eu busquei, pesquisei. Descobri coisas aí fantásticas, coloquei lá. Se você for lá no Google Play e botar lá Novo Testamento comentário, Pastor Alex do Cavaquim, baixa e lê, que você vai entender tudo, né? Então não tem como invalidar, você entende essa questão? Você já viu, né? Já leu, né? Entendeu? Então é isso. Não separa. Não separa. Ah, mas o cara é um alcoólatra. Não separa. Ah, mas o cara bate. Não separa. Mas o cara... Cara, pode ser o que for. Não separa. E quer saber que isso é de Deus? Você quer saber que isso é de Deus? Manda separar para tu ver só. Sabe o que vai acontecer? Eles vão até separar por um momento, mas daqui a pouco vão estar bem de novo e o mal na história vai ser você. Experiência, irmão. Tá? Experiência própria. Sim ou não? Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Meu irmão, coisa de marido e mulher, não mete tua colher. Isso é uma realidade, não mete tua colher, porque você vai meter a tua colher lá e depois tu vai ficar mal na história, que eles vão fazer amizade, vão ficar bem de novo, parará, e o ruim vai ser você. Captou? Então, não sabe o que falar? Vamos orar. Porque depois você vai ver eles bem e você vai estar bem na história também. Por quê? Porque você só mandou orar. Amém? O senhor diz daqueles casamentos que separa e dá certo. Por embora, cada um foi cuidar da sua vida. No mundo, né? É, eu estou falando aqui de pessoas que não têm conhecimento da palavra. Porque até dentro da igreja tem gente que não sabe de nada. Tá? Então isso também pesa muito. Você entende? A gente aqui tem um curso chamado corte, que as pessoas ficam zoando o curso, né? Tarará, mas é um negócio muito bom, cara. Para quem quer ser feliz no casamento e viver uma vida feliz em união, é a corte. Você vai fazer a corte, você vai entender tudo, você vai casar com entendimento, se você for casar, entendeu? É que as pessoas não casam por entendimento. Você entende? Ou às vezes casam porque são obrigadas, ou às vezes casam porque houve uma gravidez indesejada e aí tem que casar depressa. Então tudo isso pesa. Você entendeu? Sabe, tudo isso pesa. Então, no mundo não tem esse conhecimento disso. Mas aqui a gente tem. Na religião não tem conhecimento disso, porque eles não exploram isso. Pelo contrário, eles lá apoiam que o cara case rápido. Eles dizem, não, casa logo, porque tu não pode viver demasiado e parará, pandurana. E aí o cara vai, entra nessa e vai ser infeliz a vida inteira. Você entende? Então aqui, ó, a corte, o que é a corte? Fala, Bruno, um pouco aí, que é a tua área. O que é a corte? É um relacionamento que a pessoa tem, assim, sem contatos, entendeu? Ela ora juntos, eles jejuam juntos, eles até passeiam juntos, mas não há um contato, tipo, o máximo abraço. Mas por causa de quê? Porque você vai ter ali o resto do tempo todo para você fazer isso. O que interessa é antes disso, o que vai acontecer. O que realmente interessa? Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, pensando nessa coisa, você vai falar assim, eu apaixonei porque ela é bonita, porque tem um cabelo longo, tem um cabelo curto. E se ela não gostar do cabelo daquele jeito? Mas se você apaixonar por alguém porque ora, ou então porque gosta da palavra, então tem um direcionamento certo, aí sim você vai se apaixonar pelo resto da vida. Entendeu? Esse é o princípio da corte. Isso aí, esse é o foco. E você vai. E o mínimo é um ano, né? Então, durante esse um ano, você vai conhecer outra pessoa, né? Então vamos aqui, vamos buscar se conhecer, vamos ver. O que você quer? Você quer oração, você quer propósito com Deus, sabe? Você quer estar na presença do Senhor e tal. Se essa pessoa não tiver essa paridade contigo, não é páreo, né? Então não dá para mim, então já termina ali, sem começar nada, você entendeu? Agora, se você vê que há paridade, né? É um par, forma um par legal, você vai ser feliz para sempre, entendeu? É isso aí. Tem gente que sonha para ser pastor e a menina sonha, sei lá, em viajar o mundo. Aí, não, meu pastor aqui da localidade, só em casa, vai viver a vida toda com ele, brincando. Não, mas eu quero, meu chamado é lá, ou mas meu chamado é aqui agora. Alguém tem que ceder, né? Então, aí o que acontece? Você conhece a pessoa hoje, já leva para dentro de casa. Vai reclamar de quê? Você já antecipou tudo, tarará, já fez tudo, agora você vai ter que aguentar. Entendeu? Essa fase de conhecimento que você poderia ter tido lá atrás, você está tendo dentro de um relacionamento agora, o pior é que você correu para cartório, se apressou em fazer papel e tal, se ligou a pessoa, e agora, meu filho... Você tem certeza? É isso que você quer para a tua vida de verdade? Você entende? Por quê, pastor? Porque é o seguinte, quando você chega a esse conhecimento que está sendo passado aqui para você, casou, não tem mais volta. E às vezes, pastor, ficar um ano sem poder ter contato, beijar, tocar aquela pessoa, só em jejum de oração, já é uma coisa, essa pessoa tem que fazer contigo em casa. Casa mesmo, que essa pessoa realmente ama. Hein, pastor, às vezes, o homem só quer levar a menina para a cama. Engravidou. Vai embora. Eu sou muito jovem para casar. Eu sou muito jovem para ter um relacionamento. Eu sou mas muito depois, jovem. Depois. Antes não. Antes não. Porque depois é que acontece agora. Depois que aconteceu, é que ele, eu sou jovem. Eu não, e quando vem as coisas, faltou o leite. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Aí como é que fica? Aí ele, ó. Eu gosto muito da visão nessa área dos casais. Eu vou encerrar agora, tá, irmão? Falta 2 minutos. Falta 7 minutos. Porque aqui a gente tem a escola de família. Então, assim, ó, noivo, corte, você entende? Paredão da corte antes da corte, né? É. Tem todo um processo. Então, assim, é algo que tem de dar mais certo. Você entendeu? Então, aqui, ó, você chegou aqui hoje. Talvez você não sabia. De quê? Talvez nunca disse para você assim, que uma vez que você casa, já era, não tem mais jeito. Com esse conhecimento aqui, que você está tendo hoje, você não é mais inocente. Pode ser que até você chegar aqui, você não sabia disso. Possa ser que você entrou num relacionamento sem saber disso. Né? Agora já mudou. Vai casar? Vai. Então, esse casamento agora, você entende? Não tem volta mais. Entendeu? Se você voltar atrás, você vai voltar sabendo que você vai ser cobrado por Deus. Entendeu? Não é mundo. Foi como a irmã disse, no mundo, descasa-se, casa-se, né? É. Aqui não tem isso. Entendeu? Não tem como. Aqui é o seguinte, filho. Comeu o filé? Tava bom? Maravilha o filézinho. Ainda tá aquela gordurinha assim, do jeito que o pastor Neto gosta, né? Bom pro coração, né, meu irmão? Mas agora, vamos roer o osso. O osso ninguém quer, entendeu? Não é isso? Né? Eu tenho um amigo que ele tava, pô, cara, quando eu casei com a minha mina, ela gatinha, pô, agora, cara, aí. Eu falei, meu irmão, até o final, em nome de Jesus, tá bom, filho? Pô, não pode a novinha, não. Pode não, filho. Não pode a novinha, não. Ele tem a boca assim mesmo, entendeu? Foi um acidente que ele teve. Pô, pastor, mas não pode a novinha, não. Eu falei, nem pensa. Nem pensa na novinha, filho. Até que a morte separe. Não foi isso lá na frente do altar? Sim ou não? Então agora é desse jeito. Pensa bem. Gente, deixa eu acabar aqui, gente. Atitude, o segredo da liderança. Vou acelerar, hein? Nossas atitudes são nossos bens mais importantes. Sem atitudes positivas, aqui ó, positiva, nunca atingiremos 100% do nosso potencial. Segundo ponto, nossas atitudes determinam o que vemos e como gerimos nossos sentimentos. A experiência da escola de São Francisco, isso aqui eu não vou falar sobre isso, que é catolicismo. Liderança tem menos a ver com a posição do que com a disposição. Então, por exemplo, liderança não é um cargo, liderança não é uma posição, não tem nada a ver com isso. A gente pensa que é uma posição, a gente pensa que é um cargo que a gente recebeu, mas não é. Liderança é disposição, só pode ser líder quem tem disposição para ser. Se você não tiver disposição, você não vai ser líder, coisa nenhuma. Lembra do caso que eu falei do cara que chega cedo na célula? Lembra? Que é o primeiro a chegar, lembra? Que é o que compartilha, que é... O que é isso? Disposição. Então, esse é um líder. Você entendeu? Eu acho que isso aí é o... É o espírito de fé. Isso aí. É improvável que uma pessoa com atitude negativa possa ser continuamente um sucesso. Por isso, irmão, que aqui a gente não levanta pessoa negativa, com atitude negativa, não tem como. Por que que às vezes a gente chega assim e fala assim, ó, você só pode ser levantado agora, líder, se você for até o CTL. Por quê? Hã? Para motivar? Para motivar? Não, vai ter que aprender a ter atitude positiva. Para ver se a atitude dela é positiva mesmo. Porque se a atitude for negativa, começa e não termina. Se a atitude for negativa, faz de qualquer maneira. Se a atitude for negativa, não faz do jeito que tem que ser feito. Então não serve. Você entendeu? Então, irmão, presta atenção. Você que é líder, vai levantar um líder em treinamento lá na sua célula. Irmão, é de praxe, irmão. Sabe, você usar isso. Veja até onde ele vai. Veja até onde ela vai. Deixa te provar primeiro, para você não ter decepção. Você entende? Compreende ou não, irmão? Qual vai ser a atitude? Tá, eu quero ser líder agora, eu quero ser líder aqui, eu quero ser líder dessa... Quer? Então tá bom, vai lá, faz a escola de vencedor. Quando tu terminar o CTL, você vai ser líder em treinamento aqui. Será que tem gente... Eu vou perguntar aqui pela experiência. Então, será que tem gente que vai ter atitude negativa? Mesmo dizendo para você, ele disse com toda certeza, ela disse com toda certeza que ela quer, que ele quer. Será que é capaz? De na hora ali, começar a falhar as aulas, não vir, abandonar, será? Sim. Então aqui diz, é improvável que uma pessoa com atitude negativa possa ser continuamente um sucesso. Não vai ter sucesso, cara. Pessoas assim não vão avante, pessoas assim não avançam, pessoas assim não crescem. Eu tinha camarada que, pela atitude dele, ele já me dizia, não precisava nem abrir a boca, entendeu? Que ele não estava afim. Porque você imagina, você ficar meia hora na porta da pessoa esperando, né? Porque eu penso assim, a pessoa que está afim mesmo, não precisa nem ninguém buscar em casa. Eu não digo assim para o novo convertido que está começando agora, tarau, uma pessoa que já começou a ter um entendimento da coisa, já está na célula, não responde. Sabe? Então aqui, ó, irmão, não tem como uma pessoa com atitude negativa ter sucesso na vida. Tá? Você já viu o cara que não gosta de estudar ter sucesso na vida? Aliás, eu vou até amar, né? Porque às vezes o cara não gosta de estudar, mas gosta de trabalhar. Aí vence, porque é trabalhador demais. Que uma qualidade compensa a outra, assim, entendeu? Então vou acrescentar aqui, vou reformular. Você já viu um cara que não gosta de trabalho, que não gosta de estudar, ter sucesso na vida? Não vai ter. Duvido. Só se roubar. E para roubar também, dá trabalho. Tem que estudar, tem que ter atitude e disposição para tomar tiro. Então, não tem. Não tem, cara. Entendeu ou não? Porque tudo está ligado à tua atitude. Não podemos funcionar se não acreditamos em nós mesmos. A atitude de um líder é percebida por seus liderados mais rapidamente do que suas ações. Um homem que vence nem sempre é o mais forte, mas o que acha que pode vencer. Mas o que acha que pode vencer. Então, o que acontece? Se você crê que você pode vencer, isso já é um grande diferencial, porque isso vai te levar a uma atitude. Ah, sabe, eu estou aqui nessa célula, mas me botaram aqui porque não tem ninguém. Então eu sou o da vez mesmo. Mas você não crê, você não vê, você não enxerga. Sabe o que eu falo aqui? Meu irmão, você quer ter sucesso? Enxerga a tua célula. Você está ali dentro, você é líder em treinamento, mas você já está enxergando a célula que você vai ter. Você já está até pensando no nome. Olha aí, você já está até pensando no nome da tua célula. Você entendeu? Isso é o quê? Ser um visionário, isso é visão, tá bom? O negativo pode até começar bem, mas logo cairá. Agora é a última página aqui, creio eu. Se não for, a gente vai ficar nela, tá, irmão? Vamos lá. Somos responsáveis por nossas atitudes, ok? Você é hoje o que decidiu ser há uns 10 anos atrás. O que você é hoje é o resultado daquilo que você decidiu ser lá atrás. Verdade ou mentira? A decisão foi de quem? Hã? Deixa eu matar ela. Você já encontrou com aquele amigo que quando você estava lá naquele curso, ele estava junto contigo, você não fez o curso e ele continuou. Aí você encontrou com ele hoje, 10 anos depois. Aí ele falou para você assim, pô, cara, eu estou trabalhando na multinacional tal. Aí você fala, caramba, cara, eu escolhi isso para minha vida. Ele também escolheu ganhar o melhor salário, entendeu? Tá vendo? Talvez hoje você reconheça, caramba, minha escolha lá atrás me deixou na lona. Mas há tempo de você melhorar. Agora, daqui para frente, como é que vai ser? Entendeu? Você decidiu o que agora, daqui para frente? Qual é a tua decisão? Lembra o que, é que Paulo disse? Esquecendo-me das coisas que para trás fica, não tem problema. Tá? Vamos olhar agora para frente, tem tempo ainda? Quantos anos você tem? Meu pai viveu 97. Só Então tem 40 anos de acerto aí pela frente, meu. Profetizo, em nome de Jesus. Ó, daqui a 10 anos. Aonde você vai estar daqui a 10 anos? Já pensou aí? Então é isso aí. O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O líder ajusta as velas. Amém ou não amém? Essa crise, ninguém está comprando nada, né? E a igreja está comprando. Não me diz como. Isso é o ajustar a vela, né? O cara falou, meu irmão, ninguém quer comprar o terreno. Então essa é a oportunidade, porque se há 3 anos atrás a gente não conseguia comprar o terreno. Do jeito que a gente conseguiu. Nunca, nem sonhando. Já tinha vendido? Quem sabe não é agora a hora de você investir? Quem sabe não é agora a hora de você fazer a obra? Esse pedreiro está barato. Ele não está tendo serviço. Qualquer merendinha, ele cai para dentro. Compreendeu ou não? A vida é uma escolha contínua. Notou uma coisa? Estão sempre culpando alguém por seus problemas? Sim ou não? Quem é o culpado? Hã? Termina, irmão. Deixa eu ver quanto falta aqui. Só um minuto aqui. Você é muito forte, pastor. Anterior. Hã? Ah, não dá não. Falta 8. Então a gente paramos aqui no slide 8. Tá bom, irmão? Acabou. Algum dos irmãos quer compartilhar alguma coisa com a gente? Hã? Todo mundo? Receberam, entenderam, irmão? Então, vamos ter atitude, amém? Mas atitudes certas. Atitude pela palavra. Nunca atitude errada. Ok? Lembra-se, o teu futuro depende do teu hoje. O que você decide hoje vai reger o teu futuro. Amém ou não amém? Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. A arte da liderança é algo tremendo. Nós aprendemos ali já no início que verdadeiramente devemos estar focados, fechar os nossos ouvidos, ó Deus. E não somente isso, ter atitude. Atitude para avançar, atitude para vencer. Temos a plena convicção que vamos ter uma grande colheita nesta cidade, Senhor. Estamos simplesmente plantando. Estamos, ó Deus, sem parar, semeando a boa semente da Tua palavra, do Teu reino. Senhor, existem pessoas que já estão nesse discipulado há muito tempo. Existem outras, ó Deus, que são medianas nesse discipulado. E outros que chegaram hoje a esse discipulado. E que é o primeiro passo, é o primeiro discipulado da sua história. E é a partir desse passo, ó Deus, que eles vão avançar. E que vai fazer total diferença na vida desta mulher, na vida deste homem, ó Deus. Toma, Senhor, cada departamento desta igreja em Tuas mãos. As células, abençoa, meu Pai. Os líderes, que o Senhor venha verdadeiramente, meu Deus, promover um grande avanço nesse grupo, que cada um dos teus filhos e filhas sejam tocados pelo poder da tua glória e sejam impactados pela revelação da tua palavra. Que tudo que o Senhor falou aqui, ó Deus, fique gravado no coração deles, que seja como um alimento para cada um deles. E quando eles estiverem vivendo qualquer tipo de situação que foi arredada aqui, ó Deus, nesse discipulado avançado de líderes, ó Deus, possa verdadeiramente ser colocado em prática para que o teu nome seja glorificado. Despede-nos agora, debaixo da tua paz, debaixo da tua bênção. São 9h35, ó Deus. Leva-nos, Senhor, na direção a qual o Senhor, assim, ó Deus, tem para nos guiar. Nós temos a certeza que não estamos andando sem rumo, sem direção, mas temos um alvo. Toma cada líder em treinamento aqui presente, cada anfitrião aqui presente, cada líder, ó Deus. Toma também, Senhor, o supervisor. Abençoa a minha vida, Senhor, e dá vitória. Esta é a oração que fazemos para a glória de Jesus. Amém e amém. Vai na paz, irmãos. Terminado.